aconteceu tudo como eu previ. E meu irmão indo embora pra bem longe daqui, e eu ficando sozinho sem ninguém para me divertir. O meu mano era mais do que um simples irmão, me ajudava em qualquer situação. Era considerado da minha mãe, ele era o xodó. Não trabalhava, mas ganhava dinheiro vendendo pedra e pó. Tinha mulher, roupa importada e cordão de prata. Mas o que isso adianta se a vida bandida não levou a nada? Juntou com os irmãos e entrou numa de guerra. Agora não tem mais saída, não. Já era, agora não tem mais saída. Maldita hora que ele entrou nessa vida bandida. Aí, mano, a boca lá vai ser nossa, certo? Essa mamãe já tá na mão, agora é só meter a fita, pode crer. Estilo de morte no ar. Em tudo que se vê você pode falar. Tem cheiro de morte no ar. Em tudo que se vê você pode falar. Fogo cruzado na Vila Pantanal, chacina do lado, foi tudo fatal. Você viu, eu não vi, o choro da mãe que perdeu o filho assim. E o pilantra que viu tudo, se der com a língua nos dentes vai morrer ensanguentado e imundo. Eram cinco manos, parceria forte, morreu na porta do bar, esperando a morte chegar. De beck na boca, de 12 na mão, é embaçado ladrão. Tiros escutei, eu tampei o meu ouvido, a polícia chegou, mas já tinha acontecido. A tristeza e a revolta tomou conta da favela, dos manos que vivem nela. Chacina, BH, Vila Leonina, Pantanal, o governo acha isso tudo normal. Tem cheiro de morte no ar. Em tudo que se vê você pode falar. Tem cheiro de morte no ar. Em tudo que se vê você pode falar. Aqui sempre foi assim, a vida bandida não tem meio, é só início e fim. A violência já está chegando aqui, só que quando ela chegar, eu já vou estar preparado com os armamentos pesados. A minha lei vai ser: vacilou, morreu. Se você não quiser, vai reclamar com Deus ou com o diabo, pois eu vou ser um preto. Preto, preto, preto sanguinário. Preto sanguinário. Preto favelado. Preto favelado. Preto do preto. Preto do preto. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. Em tudo que se vê você pode falar. Tem cheiro de morte no ar. Em tudo que se vê você pode falar. Previsível, mas de se esperar, que na vida bandida parceragem não há. Está sozinho, a parte que entra é cada um por si ladrão. Se orienta, o que se pode contar é com seu proceder e o armamento que usa pra se proteger. Tenha certeza de uma coisa na vida bandida, você já entra com a sentença definida. Por cinco manos não era diferente, só não esperava que fosse assim tão de repente. Cinco réus e uma sentença só a ser cobrada, só não sabia que o juiz fosse o traíra da quebrada. Sem júri, sem julgamento, a sentença a ser cobrada sem nenhum depoimento. Que adianta ter grossos calibres se quando é pra ser a morte dá o drible. Tem cheiro de morte no ar.